Buongiorno Teo, prosegue. Senhor, por gentileza, chame na frequência 119.80, ok? Romeu, Max e Hotel, tem um ponto com a Uruguai, o Salvador, na escuta de Jet Whisky, Juliette Delta. Delta, prossiga. Delta, solicitação de reforço do pátio 3 para o pátio 1, posição 04. Que Juliette Delta do pátio 3 para o portão 04, autorizado, mantendo escudo constante, após o termo, meu Delta. Ok, assim. Hotel, desço para 1.500 pés. O altímetro em Salvador 9.09. Forme 20 milhas de Salvador. negativo. Aqui é o terceiro, tem condições de voar com o rumo do Piranha em Salvador? Sim, foi com o rumo de Salvador, descendo para 1.500 pés. Com 1.019, com uma ingressão. Descendo na 30ª milha. Delta, obrigado, bom dia. Victoria, Tango, Papa Romeo, Mike, Sierra Delta, 7 milhas para o Salvador, já avisou o aeródromo. Já avisou o aeródromo, então, vai engatar o circuito, chame Torre 1, 8612, Mike, Sierra Hotel. 8612, muito obrigado, até já. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeo Mike Sierra Hotel. Vai ingressar na 200 da 197 pela esquerda. Está pronto para o ingresso na 200 da 197 pela esquerda. Gente, hotel, continue, ingresse na perna 200 da pista 17 pela direita, senhor. Correção pela esquerda e aguarde para a base. Gente, perna 200 pela esquerda, pelo lado da cidade e aguarda para girar a base. O Papa Romeo Mike Sierra Hotel.